Senhor, desce antes que o meu filho morra. João capítulo 4 e verso 49. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta sexta-feira, se aproximando já o final de semana, e nós estamos reunidos logo mais à noite no nosso grande culto da vitória. E convidamos você, a tua família, essas pessoas que estão fazendo esse propósito. Na sexta passada, nós tivemos a oportunidade de participar daquele culto e voltamos impactados com o que Deus está fazendo ali. E você deve fazer também o teu propósito. Vá para a casa do Senhor buscar a tua vitória. Nós queremos desejar a todos um final de semana feliz, abençoado. Se alguém vai fazer viagens, pedido que eu faço, vai com calma, saia com segurança e você possa retornar feliz e abençoado para o seio da tua família. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, estamos tratando desses assuntos tão importantes, de milagres que o Senhor Jesus realizou. Nós ontem mencionamos a vitória daquele pai de família a respeito da enfermidade que estava no seu filho. Eu retomo esse assunto porque sinto que ainda ficou algo que eu precisava deixar para os meus milhares de ouvintes. Amados, não pense que foi fácil para aquele pai deixar a presença de Jesus mediante um simples pode ir. E não é fácil para nós pedir a vida para o que está morrendo e esperar pela resposta do Senhor. Este homem deixou-nos uma lição de fé muito importante. Ele creu na palavra de Jesus. Alô? O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Quando ele encontrou os seus servos, ele perguntou a que hora o menino tinha melhorado. A resposta foi: a febre o deixou a tal hora. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Nesta manhã de sexta-feira, quem sabe quantos anos você vem lutando, e nesta hora da manhã eu te pergunto com um coração pastoral: na verdade, o que está morrendo em sua vida nesta manhã? A esperança? O amor? Um membro da família? A mãe? O pai? Alguém que você ama tanto? O que eu quero te pedir, o importante, é você não esconder a tua luta. É você não silenciar diante do problema. Se algo não vai bem, tenha coragem, como teve esse oficial. Deixou o gabinete que trabalhara e foi em busca do socorro. Se a febre está incomodando a sua vida familiar, porque a febre, ela tira o prazer de viver. Quem tem febre não tem apetite para se alimentar. Quem tem febre quer ficar isolado. Quem tem febre não gosta nem de tomar banho. Quem tem febre fica irritado com barulho. Quem sabe alguma doença está invadindo a tua casa e você está incomodado com a sua família, com bens materiais, até mesmo com a congregação, com a fé que você tem. Você está doente espiritualmente. Clame pelo Senhor Jesus. Ele também pode dizer para ti só uma palavra. Pode ir. Você vai vencer. Sua obediência é fundamental para a tua vitória. Estiver escuro e o sol não aparecer, quando todos fecharem as portas e ninguém mais te receber, você pode acreditar do seu lado bem perto. Estará onde a paz e o amor de um amigo você vai encontrar. Ele é Jesus, Ele é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Ele vai te salvar, Ele vai te mostrar o caminho. Quando tu estiver escuro e o sol não aparecer, quando todos fecharem as portas e ninguém mais te receber, você pode acreditar. Eu quero nesse momento orar com você. Soberano Deus que estás nos céus, nesta manhã, se aproximando, final de semana, nós ministramos a semana toda a respeito do teu poder, da forma como tu sempre agiu em favor das pessoas, aquela mulher encurvada, aquele leproso, este pai que buscou o socorro de Jesus quando o filho estava morto. Nós sabemos que nesta hora, Senhor, é a realidade de muitas vidas. E eu estou intercedendo pelos milhares de ouvintes, crendo perfeitamente que Tu és o Deus que cura, o Deus que opera no querer e no efetuar. Senhor, que essa pessoa que ouviu a mensagem de hoje, que está tendo coragem em relatar diante de si ou diante de ti a sua necessidade, a sua luta, diz uma palavra só uma, e este lar, essa família seja abençoada por ti, Senhor. Em teu nome nós oramos e proclamamos as vitórias agora e sempre. Amém e amém.